Vai me perdoando. Esse meu jeito estranho, eu sei que fez você sofrer. Tudo era mentira e você quis pagar pra ver. Sei que é hora, hora de dizer adeus. Vai me perdoando. Esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim, mas vai me perdoando, enfim. Vai me perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. Nem vai lembrando que o ser humano é errado também. Nunca mais chore por amor. Perdoa, por favor, entenda. Vai me perdoando que o destino te trará alguém. E com os anos você vai se esquecer, meu bem. Aqueles planos, tudo que eu te prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim. Mas vai me perdoando, enfim. Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. Lindo demais! Obrigado!